Martin Control, American 230, leaving 2000, climbing 360, Momo departure. American 230, radio contact, climbing via Momo departure to foot level 360. Climb via the Momo departure and climb maintain 360, American 230. Chama centro Recife em 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. 125 e 126 85. Acima, ativa. Obrigado, senhor. Bruno 723, autorizado final e INS X-Ray. Pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reporta na estabilizado igual na 723. Torre, boa noite, 4501, posto 0001. Gente, 5001 autorizado, linha de decolar, vento 1 no 00 graus, 8 longe. Autorizado, linha de decolar 1 no 0, 5001. 62192, desta via chegada para 2000 pés, que é legal no 015, reduza para 2209. Desta via chegada para 2000, no 015, a 220. Azul 5001, decolta 22, chama o controle de frequência no 2008. 208, obrigado, boa noite. Controle azul 5001. 5001, contato H, suba via, saída São Bruno para nível 360. Via São Bruno para 360, podemos aprovar. Ótima. Visado Leda, azul 5001. Ant Leda. Hurricane 230, contact Recife Center, 125, decimal 45, disponível 126, decimal 85. Ok, 12445, 12685 for American 230, boa noite. Boa noite. American 230, say the first frequency again for us. 125.45, American 230. 125.45, thank you. Okay. Controle azul, 5001. 25001 no controle. Estamos sentando desvio esquerda em relação à proa de Leda, tá? Quente livre de desvios, azul 5001. Okay. Bruno 723, chama Torres, Salvador em 118, decimal 95. Estabilizado, 2-4-5, obrigado, boa noite. Lema 212, autorizado, final INS X-Ray, pistão no zero, reporte, estabilizado no localizador. Norte-Gon 723, estabilizado, X-Ray 130. O 723 se enche em Flávia Vistano. O vento 120 graus, 8 nós, pista molhada. Informa, né? O 5001 após desvios, voe Motiva. Ok, após desvio, Motiva. Estou a 970, vou no 723. Autorizado pouso, vento 120 graus, 12 anéis. Livre pouso, obrigado. 5974, decola aos 36, chama o controle 120, decimal 8. 208-5974. Boa noite, 5974, decolou. A cor iniciando curva direita. Boa noite, 5974, contato radar, suba via, saída São Bruno para o nível 340. Via para o 340, São Bruno, Rio 5974. Channel 6212, chama a torre, Salvador em 1, 8, decimal 9, 5. 79, boa. Na aproximação, informe avistando. A última aeronave estou em torno de 950 pés, mas já estamos começando com a chuva agora de moderada a forte sobre a pista. Ok, 7262. O Google no 723, solo 38, táxi à direita, chama no 21, decimal 9 só. Autorizado pouso, vento de 120 graus, 109, pista manhã. Chama sempre Recife em 128.35 alterna 125.1. 28.35.251, graças, boa noite, bom voo, trabalho. Boa noite, bom voo. Chanelia 212, solo 40, direito 21, decimal 9, solo. Direito 21. Salvador, boa noite. O azul 4959. Ponto de espera da Lua Zero está pronto. Azul 4959 autorizado. Alinhar e decolar. Pista no zero. 1100 graus, 109 metros. Alinhar e decolar da Lua Zero, azul 4959. 15972, boa noite, eu sou de identificação, desça 4 mil pés, via chegada bom, se existe o altímetro 9015. Lavadeira, approach, control, good evening, 1354, have alpha. Bruno 354, sua identificação, desça nível de voo 050, vou direto Duna. Lavadeira, approach, go 1354. Go 1354, qualquer dentro, send for the level 05, video fly heading Duna. 050 Duna, go 1354. Sinal 74, estamos no centro do Recife, em 1228 decimal 35, caso negativo 125 decimal 1. 128, 35, 125, 1, com Rio 5974. Azul 4959, decola os 45, controle 208. Controle 208, 4959. Controle Salvador, boa noite, Azul 4959, na Conde no Bravo. Azul 4959, boa noite, contato para a decolagem, suba via Corá 1 no Bravo para o nível de voo no 40, após 2000, vou direto Corá. Sobe via no 40, após 2000, vou a Corá. Azul 4959. Comandante, boa noite, então 3600. Comandante, 3600, boa noite, acione identificação, desse nível de voo 050, via chegada a Bomed 1, ajuste de altímetro 905, é o número 3 na aproximação. Desce via Bomed 1 até o 050, então 3600. Salvador departure, good evening, Azul 2774, Coral 1 Bravo departure. 2774, with a contact on departure, climbing maintain flight level 160, via Coral 1 Bravo departure. Coral 1 Bravo departure, climbing maintain flight level 160, Azul 2774. 2774, after passing 2000 feet, fly heading Coral. After passing 2000 feet, we'll fly heading direct to Coral, Azul 2774, thanks. A 2 mil pés, autorizado o final do procedimento ILS X-ray da pressão no aeroporto estabilizado. ILS Romeo 1 0 go 1 3.

Azul 2774, fly heading Haida. Roger, fly heading Haida, Azul 2774, thanks. Pan 3600, desça 2000 pés, autorizado o final do procedimento, ele é sexo e da pessoa 0, reposta estabilizada. 2000 pés, autorizado o procedimento, sexo e da 0, Pan 3600. Complexo, 2154. 2159. Continua a aproximação e forma avistando o teto estimado em 600 pés. Muito baixo, inteligível. Sim, em forma avistando, temos chuva moderada no momento, pista molhada. Está livre, informe o Azul 4959, seu serviço radar está terminado agora. 51 no milha setor sudoeste de Salvador, chame controleira Ilhéus em 120 decimal 1. 120 decimal 1 com controle Ilhéus, Azul 4959, boa noite. Seja autorizado, pulo, estou olhando. Desvia 00 completo, chame torre 1 no 8, décimo 9, 5. Pouso, informe avistando, a aeronave pousou e avistou em torno de 500 pés. Okay. 5972, solo ao 03, direita, chama 219, só. 219, chama na 972. Gente, autorizado o pouso, pista molhada, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós, 3-0-0. Então, 3152, boa noite, essa é a identificação, desse nível de voo 050 e foi direto do Duna. 050, direto na Pro de Duna, tá? 3152. Azul 2774 with a contact terminated 52 miles southwest of Salvador, Rio A. Contact now Ilhéus Approach, frequency 120.1. Roger, Ilhéus Approach 120.1. Good evening, Captain Azul. Alô, boa noite. 7-4-7-3-8, só não posso esperar dar uma zero para onde? Eixo 4738, autorizado, a minha área decolar, pistola 0, vento 080 graus, 8 grãos. Liga, né, decolar. Aposto estabilizado. Pistola 2, eu peço que negando 015, autorizado ILS, pistola 0, 03152. Controle Paulo Azul, controle Salvador, o Azul 2713 transfere. 2713, contato radar agora 62 milhas, setor nordeste de Salvador, vou ir com proa de pelo e reporte unidade de descida. Quando proa de pelo, reportará a descida. Quatro sete três oito, contato radar decolagem, se mantém nível de voo 370, após 2000 voo código. Então, cruzando 2000, aprovando o código. Comando Leandro 24, prontinho com a espera do 0. Leandro 24 autorizado, Leandro decolar, vento 080 graus, 8 anos. Marinha cola da 0, Leandro 24. Controle Salvador Azul 2713, ponto ideal. Azul 2713, desça para 4.000 pés, a gente de altímetro 1015. 1015, 4.000. Salvador, boa noite, 6224, boa chanela na boca, chamo. Chanel 6224, boa noite, contato Aranha Decolagem, se mantém em nível de voo 230, passando 2.000 pés, autorizado Vajamo. 230, após 2.000 pés, chamo, 6224. Santo 3152, estabilizado LS. Santo 3152, completo, chame torre 1 no 8, decimal 95. 2 Salvador, tá, 3152, boa noite. Salvador, 3152, estamos ali, LS, pista no zero. 3152, informe avistando. Temos chuva na final e na vertical, uma chuva leve. E pista molhada. 3152. Molhada, vento 080 graus, 8 horas, autorizado pouso. 0 pouso, pistão 0, tá? 3152. Chame Recife, 125 decimal 45. O senhor decide abrir o de frente, bom voo. Vai chamar o 2545. Obrigado, mano. Salvador 6224, distrito 210, como sinal. Sinal 6224, agora de manhã, só com o centro de Recife. Ah, 6224, 6224. Sinal 6224, boa noite, acione identificação, desça nível de voo 050 e voe direto ITAP. Sinal 6224, autorizado subir e manter nível de voo 210. 210, obrigado. 6224.